Você consegue, caneta chata, você consegue. Cola comigo, chegar. Cola, compartilha, cara. Chama. Cara, compara comigo, compara, compassa, compensa. Crime calibre, correria, cadeia como consequência. Cova, cemitério, caixão, condenação, condolências. Coroinha chocada, chorando. Capitão cuzão comemorando. Claro! Continuamos caindo, comprando, consumindo, chapando, cheirando. Cocaína, cerveja, conhaque, contínuo e cinzano. Coma, cirrose, catarro, cachumba. Colesterol, catapora, câncer, color, covas, crivela, cunha, chikungunya, coqueluche, cólera. Cansei. Chegou carnaval, colombinas, clima caliente. Choram cavacos, curica, choram crianças carentes. Chegou carnaval, colombinas, clima caliente. Choram cavacos, curica, choram crianças carentes. Carlinho conhece? Coitado, cresceu conturbado, chutado como cachorro, chupando cigarro como chupeta, cuspido como capeta. Começou com cola, cachaça, cachimbando crack constantemente. Conheceu cedo, choque, camburão, cacetete, coturno, corrente. Cabelo crespo, cabelo cortado, crespo, curtinho, canela com crista. Camiseta cavada, calcanhar cortado, calça caída. Cabelo crespo, cortado, curtinho, canela comprida. Camiseta cavada, calcanhar cortado, calça caída. Chuveiro, chuva, chafariz. Cama, colchão, chão. Casa, calçada. Covardia, cortesia, carinho, coronhada. Clic-clac, chumbo. Cena cinematográfica, chacina. Carandiru, Curumbiara, Carajás, Candelária, Catedral, Campinas. Cristo chora. Cada corpo caído, Cristo chora. Cristo chora. Cada corpo crivado, Cristo chora. Cristo chora. Cada cidadão crucificado, chora. O céu comercializado, chora. Cada canalha comprado. Candidato cristão, corrupto, contradição. Curioso. Cuecas, cofres, contas cheias. Congresso criminoso. Cassinos, cruzeiros caríssimos. Capri, Caribe, Cancún, Canadá. Condomínios, coberturas, camarotes. Champanhe, caviar. Cabral, caravela, chicotes, canaviais. Colonização. Coincidência, capitalismo, Coca-Cola, cifrão. Continuação. Concluindo, confundimos. Conversa com chat, carinho com clique. Curtida com cafuné. Coração com chip.